Amados irmãos em Cristo Jesus, o tema que o Espírito Santo de Deus nos deu é oferta aceitável ao Senhor. Oferta aceitável ao Senhor. Com esta mensagem, nós vamos entender, vamos aprender que há uma norma dada e estipulada por Deus para que nós então façamos a obra dele como ele quer. Nós não podemos fazer a obra de Deus de acordo com a nossa vontade. Ele é Deus, ele estipulou, ele nos deu a bula, que é a Sagrada Escritura, para que nós aqui acompanhemos e façamos o que aqui está escrito, para que então nós tenhamos sucesso em nossas vidas. Se o farmacêutico manipular uma bula erradamente, ele pode matar, ele pode aleijar, ele pode trazer consequências gravíssimas. E se nós virmos dessa bula, e se nós não seguirmos o que Deus estipula para nós, nós com certeza podemos também termos assim nossas vidas consequências drásticas. Amém? Então, tema: oferta aceitável ao Senhor. E eu convido então a igreja para que você abra sua Bíblia em Malaquias, no capítulo de número 1. Malaquias fica antes de Mateus, é o último livro do Antigo Testamento. Como diz o pastor Miro, é depois de Gênesis e antes do Apocalipse. É bem fácil. Amém, igreja? Malaquias capítulo 1, versículo 6 em diante. A igreja acompanha a leitura com toda atenção, por favor, porque é a palavra do Senhor Jesus. Então diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, ó profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, dizendo: o Senhor dos Exércitos vos ofereceis, perdoa-me. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isto da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? podemos fechar a Bíblia e ir embora. É, depois dessa leitura. Bem, vamos então traçar aqui os caminhos que o Senhor já traçou para todos nós. Meus filhinhos, não é somente você pegar sua oferta e trazer aqui. Não é somente. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu, no início daqui, quando eu entrei à noite, eu disse que eu louvo muito a Deus pela Igreja da Graça Plena, porque nós temos aqui uma missão nobre de ensinar o povo de Deus. E essa missão nossa nos alegra, mesmo que não venha agradar a todos e que até algumas pessoas saiam. O que nós não podemos fazer, o amado irmão Murilo, é nós falarmos o que o povo gosta e o povo quer. Nós temos que falar e pregar o que o Senhor manda. E aqueles que foram chamados recebem a palavra e vão viver por cabeça, como diz a Bíblia Sagrada, e não por cauda. Isso é fantástico para todos nós. Então, meus queridos irmãos, aqui está uma, perdoe-me o termo, uma lamentação, aqui está uma apresentação do nosso Deus aos sacerdotes, aquelas pessoas que fazem a obra de Deus desleixadamente, deixando as coisas de Deus de lado. Olha só, eu tenho duas guitarras, uma eu vou trazer para a casa do Senhor, aí traz aquela toda velha, caqueirada, faltando pedaço, e entrega na casa, e o pastor que se vire, o pastor vai comprar corda, vai mandar pintar, vai mandar isso e aquilo, e depois vai tocar para o Senhor. É isso que o Senhor quer? Não. Eu me lembro de uma ocasião que um cidadão nos ofereceu aqui uma máquina de lavar louça, e essa máquina de lavar louça foi ofertada. E nós vendemos essa máquina, acho que por 10 ou 50 reais, sei lá quanto. A pessoa que levou essa máquina, depois trouxe de volta para o pastor, essa máquina não vale nada, não presta para nada. Eu devolvi o dinheiro dele e joguei a máquina no lixo. Só me trouxe dor de cabeça. Agora eu pergunto, será que esse tipo de oferta à casa do Senhor, Deus recebe? Aquilo que é lixo, que vai para o lixo, traz para a casa do Senhor? Aonde o Senhor Jesus diz aqui na sua palavra, nosso Pai Celestial, que nós temos que trazer o melhor. Deixa o cordeiro perfeito lá e leva o doente, leva o coxo, ele vai morrer mesmo, dá logo para o Senhor enquanto está vivo. Não é dessa forma. Qual é o tempo que você tem dado para Deus? Qual é o tempo que nós temos reservados para o nosso Pai Celestial? Qual é o tempo que nós temos em oração? São tantas coisas, porque a oferta do Senhor não é somente trazer o dízimo, trazer as ofertas em valor, não é somente trazer as prendas. Não, a oferta do Senhor é a sua dedicação. Que silêncio. Pensei que o pessoal ia falar amém. Amém. Amém, é a minha dedicação. Olha, queridos irmãos, é tremendo. Cheguei em casa hoje, cansado, não dormimos bem, sabe? Muitas coisas na cabeça, que é negócio todo. Aí cheguei em casa hoje cansado, 3 horas da tarde, Célia, vamos descansar um pouquinho, coisa e tal. Quando eu boto assim as coisas em cima da mesa, aí toca o telefone: pastor, o senhor esqueceu de mim? O quê? Puxa, pastor, tem uma ovelhinha que quer falar com o senhor. Era um noivado que eu tinha que realizar. Eu estou indo para aí agora. E para achar a casa? E para achar o local? Fomos lá, fizemos um noivado, tivemos que almoçar outra vez, praticamente. Foi uma bênção. Chegamos em casa, mal tomamos um banho e voltamos para a casa do Senhor. Querida igreja, perdoa-me eu falar isso, não é pedir para jogar confete. A obra de Deus é assim. A obra de Deus tem que ser: eis-me aqui. Eu esqueci desse noivado, porque tantas coisas elas são computadas, são assim trazidas para todos nós. Ainda fizemos 3 gabinetes hoje, depois do culto. Então, sabe, é um acúmulo de coisas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, amados irmãos: para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Gilberto, Creuza, o senhor não chama desocupado. Pastor, eu estou sobrecarregado. Olha, lamente-se com Deus, porque Ele sabe que você está sobrecarregado. E você vai ficar surpreso de que ele vai te capacitar. Com certeza que vai. A obra é dele, ele que é o nosso chefe, ele é o nosso senhor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso tudo. Amados irmãos, diz assim o primeiro versículo: o filho honra o pai, amém? E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Sabe por quê? A gente chega para o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, e diz: Senhor, Senhor. Mas a gente não se submete ao senhorio dele. Então ele não aceita. Perdoa-me a palavra pesada, que ninguém se ofenda, mas a gente está pregando para um povo de Deus. O Senhor não aceita a hipocrisia. Senhor, honrar pai e mãe é bíblico. E aonde é que os filhos estão honrando o pai e a mãe? Nós aqui, filhinhos, procuramos ensinar os filhos. Ainda há pouco falamos aqui a respeito das reuniões dos adolescentes, a reunião dos jovens. Às vezes eu chego assim perto de um jovem e vou cumprimentar, e o jovem sentado estica a mãozinha, sabe, numa displicência. Aí eu seguro a mãozinha dele e puxo ele para mim. Aí ele levanta, quase, se soltar a mão ele cai, desmonta. Mas a gente vai ensinando, a gente vai, sabe. Eu tenho um hábito muito legal, vou abrir aqui o jogo para vocês. Quando eu vejo uma criança muito peralta, já com certo entendimento, eu chamo aquela criancinha no canto, além de orar por ela, eu falo assim: olha, você agora vai ser responsável por esta área, tá bom? E dou aquela área onde ela é peralta para que ela fique responsável. Olha, não tem o melhor remédio. Não tem o melhor remédio. E com certeza isso funciona. Então, meus filhinhos, esse primeiro versículo diz a respeito que o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor, mas onde é que está o nosso respeito para o nosso Deus? E no último versículo, que é o 14, ele diz assim: maldito seja o enganador. Olha, amados irmãos, quando eu estava ontem orando a Deus, que Deus me entregou essa mensagem, e que eu li aqui, amados irmãos, que maldito seja o enganador, eu fiquei assim um pouco tenso. Quantas pessoas estão enganando no Evangelho? Eu não estou falando ovelhas, não. Eu estou falando sacerdotes, pastores, vamos lá, mestres, vamos lá, apóstolos, vamos lá, bispos. Sabe, cada um, divindade em Deus. Sabe, cada um quer trazer para si esses cognomes para que se sintam assim honrado. Então eu tenho que divindade não sei das quantas, faculdade PhD não sei da. Meus amados irmãos, Deus não quer saber disso. Deus quer fidelidade. É isso que Deus quer, é fidelidade. Que adianta tudo isso se nem sequer ouve uma ovelha, se nem sequer manda uma cesta básica para ninguém? Eu vou dizer outra verdade para a igreja. Amados irmãos, essa igreja que aqui está, ela é amplamente abençoada, porque o nosso coração, ele está inclinado na mão de Deus. Quantas cestas básicas nós já oferecemos e damos, pessoas que batem aqui na porta da igreja da Graça Plena, que são oriundas de igrejas grandes. E elas chegam aqui: pastor, por favor, me atende, porque a minha igreja não me atende, porque para eu ter uma cesta básica na minha igreja é uma burocracia tão grande. É verdade. E a gente então abre mão. Queridos irmãos, nunca, o que eu vou falar é sério, nunca, nunca, jamais foi um oficial nosso aqui para testificar a casa da onde a gente oferece a cesta básica se verdadeiramente eles estão necessitados. Os oficiais trabalham com isso. É verdade ou é mentira? Verdade. É verdade. Nunca mandamos. Sabe por quê, filhinhos e irmãos? Nós temos que partir da premissa de que o povo de Deus não mente. O que a gente procura ver é um zelo para ver se não existe abuso. Uma família que tem, digamos, 3-4 pessoas vai receber uma cesta básica para quem tem 15 pessoas. E aí começa a distribuir para vizinho, parente, amigo, sogra, cachorro. Aí não, não é dessa forma. Eu estou falando em relação à parte da pessoa social, se verdadeiramente ela está necessitada. Nunca fizemos levantamento. Sabe por quê? A gente vê a necessidade das pessoas. É uma coisa lógica. Então, meus queridos irmãos, a mensagem de hoje está dividida em duas partes. A primeira parte são as ofertas não recebidas pelo Senhor. Aquelas ofertas que o Senhor não quer receber. E eu quero, então, chamar a igreja para que você venha com o pastor em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 em diante. Aqui tem uma passagem que o Samuel mandou Saul esperá-lo, que dentro de 7 dias ele voltaria. Existia aqui os exércitos filisteus que estavam querendo guerrear com Israel, e Israel estava em número menor. Então esse povo aqui se escondeu em cisterna, pelas montanhas, pelas penhas. E mais, o Samuel chegou para o Saul e disse: Saul, olha só, 7 dias, me aguarde, porque nós vamos queimar o incenso agradável ao nosso Deus. Vamos fazer um holocausto para o Senhor e a vitória será nossa. A história é esta. Agora veja só o que diz no versículo de número 8, 1 Samuel 13, versículo 8 em diante. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu holocaustos. Mal acabara ele de oferecer holocaustos, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: prometeste, procedeste nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E ele diz então: já agora não subsistirá o teu reino. Somente até aqui. Olha só, meus amados irmãos, esse holocausto que Saul ofereceu para Deus, ele não recebeu. Sabe por que não recebeu? Porque ele estava debaixo de desobediência. Então ele cita aqui que, forçado pelas circunstâncias, ele tomou a iniciativa de fazer a coisa. Mas isso é novidade para nós? Quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, o que que a Sara fez? A bichinha já estava velhinha, já não dava mais no couro, não fazia nada, pegou logo a concubina, vai lá, Abraão, vai lá, e entregou a concubina. Quer dizer, deixou de cumprir uma norma, deixou de cumprir uma regra. E assim a gente vai vendo a Bíblia. Então, meus filhinhos, quando nós estamos debaixo de obediência, cuidado, porque a tua oferta pode ser, está sendo assim, rejeitada pelo Senhor. Isso é muito... Olha, alguém pode falar assim: pastor, está pregando contra as ofertas. Não, eu quero é que o povo de Deus esteja apto a ofertar para poder receber as bênçãos. Amém, queridos irmãos? Então essas ofertas o Senhor não aceitou. E olha só, a coisa foi tão séria que ele perdeu o reino dele. Sabe por quê? Ele entrou naquela axiologia. Não, porque eu achei que... Quantas pessoas acham? Às vezes você vai pregar o evangelho, aí a pessoa recebe aquilo de carinha amarrada, e lá pelas tantas ela diz: sabe, olha, o que você está dizendo é muito legal, mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que... Aí pronto, abre a cisterna e só derrama o que não presta. Porque é ele que está achando amados, eu não tenho que achar nada. Pelo contrário, eu é que fui achado. E agora eu estou aqui para transmitir ao povo de Deus o que Deus quer que nós venhamos pregar. Não temos que inventar nada, não temos que fazer nada. Sim, a mente cativa à obediência de Cristo é uma mente criativa. Nós podemos criar muitas coisas, sim, mas o que nós podemos criar sejam todas elas de acordo com os preceitos divinos. Porque daqui a pouco eu vou plantar bananeira aqui e vou andando com os braços até lá com a perna para o outro e vou dizer que é Deus que está mandando eu fazer isso. E se você não fizer, não vai para o céu. Gente, não é por aí. Você vê pregadores na televisão fazendo coisas horríveis. Olha, graças a Deus eu nunca vi. Graças a Deus eu nunca vi. Mas eu tenho um pastor que de vez em quando ele liga para mim e diz assim: Pastor Medeiros, olha, presta atenção no culto de tal assim assim, um pastor que eu não sei nem o nome, que ele diz assim: olha, vou enxugar o meu suor e você leva o meu lenço para passar no enfermo que ele vai ficar curado. Porque não existe ninguém na face da terra que tenha mais fé do que eu. É, Lu, abrindo o queixo. É verdade. Subjugando o povo de Deus, se colocando assim. Eu estava saindo agora de tarde lá de casa e a televisão estava ligada lá num canalzinho, lá desses canalzinhos sem vergonha aí da net. Aí tinha um cara lá que foi ser entrevistado naquelas coisas impossíveis, aquelas coisas, sabe? Aí o cara veio se apresentar que ele era Jesus. Aí eu vim embora, não quis nem ouvir. Não quis nem ouvir. Mas você se baseia em quê? Aí ele começou lá a falar as besteróidas dele lá, que não procede nada. É um maluco na vida, tem que ser internado. Tem que ser internado. E mal é aquele eu, você, que estejamos gastando energia para ver essas besteiras que estão por aí. Olha, amados irmãos, isso é sério, hein? Tudo é sério, né? Mas preste atenção, existem muitas mensagens, muitos pregadores que não vale a luz que você está gastando para assistir. Às vezes é bom você assistir para que você tenha um parâmetro e você conduza o seu rebanho dentro do contexto real. Mas para você servir aquilo de exemplo para a tua vida, não serve. Eu sou uma pessoa muito radical nisso aí. A Célia sabe, eu não gosto de ouvir rádio, eu não gosto de ouvir nada. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de vir aqui na palavra. É aqui, ó. É aqui que eu me satisfaço. E tem mais, eu não gosto de pregar duas mensagens, nem que seja uma mensagem de 10 minutos, mas o Espírito tem que falar comigo para que eu então transmita ao povo de Deus. São coisas que eu me sinto bem com isto. Eu me sinto bem com isso. É bom o Espírito de Deus falar com você. Não que seja ruim ou mal você ligar uma televisão ou um rádio e ouvir uma mensagem. Não é isto. Eu estou falando da responsabilidade nossa de transmitir a palavra de Deus. E a gente tem que ler. A gente lê e vai lendo e vendo os conceitos. Nós assinamos aquela revista Em Defesa da Fé. Quantas coisas boas tem ali? Quantas coisas maravilhosas tem ali para a gente ler e a gente se ilustrar? Isso além da Bíblia Sagrada. Amém, amados? Saul perdeu o reino. Novidade para a igreja. Saul, mudei até o nome do homem. Saul perdeu o reino. O holocausto que ele trouxe em base de desobediência, não estava na hora. Samuel falou assim: me espera, 7 dias eu volto. Completou os 7 dias e ele ficou afobado. Ah, sim, tem outro também. Lembra, vocês já viram falar de Moisés? Já viu? Moisés, né? Moisés subiu um monte, foi lá conversar com Deus e o povo ficou lá embaixo. E aí, Moisés demorou. O que que eles fizeram? E aí, olha, cajadada na moleira que Deus dá. Cajadada na moleira que Deus dá. Trocar a glória de Deus por um prato de lentilha, um bezerro de ouro, ali adorando aquilo. Olha, todos, desculpa aqui o termo, sambaram. Todos. Não é por aí. Vamos em frente? Isaías capítulo 1. Oh, Deus querido, Deus é maravilhoso. Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 13. Isaías 1, de 11 a 13. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto do holocausto, de carneiros, de gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, nem vos requereu um só pisardes os meus átrios. Versículo de número 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. Não continueis a trazer ofertas vãs, ou incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação da congregação. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe, queridos irmãos, uma reunião consagrada não pode se associar a uma reunião qualquer. Uma reunião solene não pode ser um aglomerado de gente ali. Hoje, quando eu estava falando lá no noivado, eu falei o seguinte: olha, o povo lá fora pega qualquer tipo de desculpa, de qualquer situação, para fazer uma batucada e botar cerveja na mesa. Amém? É. Seja lá o que for, o time ganhou, é muito batucada, bandeira, cerveja na mesa. Estão a serviço de Satanás e não sabem. Mas aí o time perde. Vem a melancolia, bebe para esquecer. Agora o povo de Deus é diferente, porque a nossa alegria é permanente. A gente não precisa de bebida alcoólica, não precisa de nada. Você precisa, em nós, é da presença ativa de Jesus em nossas vidas. E somos alegres. Somos o povo mais feliz da face da terra. E a gente, aleluia, louvemos ao Senhor, graças a Deus. E a gente fala isso aí fora, vão dizer que a gente é maluco. E verdadeiramente somos malucos por Deus. E essa maluquice não vai nos levar para o céu. E essa maluquice nos dá as boas dádivas aqui na terra. Aleluia por isso. Irmãos queridos, Mateus capítulo 5, vamos ver lá um discurso de Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26. Mateus 5, versículos de 23 a 26. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Querida igreja, Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas Jesus Cristo também era duro com os hipócritas, com os fariseus, com os saduceus, com aqueles que não tinham assim compromisso com a palavra dele. Então ele diz aqui uma coisa seríssima que a gente tem que entender, porque diz, amados irmãos, às vezes a gente lê com pressa e não entende. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão, olha, é teu irmão, tem uma coisa, algo contra você, não é você contra seu irmão. E a gente tem que entender essas minúcias da palavra de Deus. Se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, então estou sendo eu motivo de tropeço para ele. Deixa a oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Se ele não quiser, aí o problema é dele, não é teu. Se ele não quiser, o problema é dele, mas a tua parte você fez. Isso é fantástico também para todos nós. Aí você vem com a sua oferta, entrega ao Senhor e certamente o Senhor vai receber. Olha, meus irmãos, eu nunca vi tanto zelo de Deus para conosco. O Senhor nos quer perfeitos e nós lutamos com unhas e dentes, porque a perfeição não pertence a nós, mas nós lutamos a cada dia, a cada instante, por essa perfeição. E Ele diz: seja perfeito como perfeito eu sou. E a gente tem que se espelhar nele. Nós não vamos ser perfeitos nunca, mas nós vamos sempre procurar aparar as arestas de nossas vidas, nos aperfeiçoando cada vez mais. Amém? Bem, agora eu quero falar rapidinho, porque a hora não para, da nossa segunda parte, que são as ofertas aceitáveis ao Senhor. Aquelas ofertas que você traz aqui que o Senhor se alegra, e essa oferta tem valor positivo. Deixa eu esclarecer uma coisa, porque a igreja tem que entender direitinho o que a gente está pregando. Sexta-feira nós falamos a respeito de comunicação eficaz, não é? E a minha mensagem é para um público variado e também tem que ser desta forma. Queridos irmãos, quando você vem e traz a sua oferta e entrega aqui ao pastor, a Bíblia diz que a gente ora e essa oferta se torna santa. Mas o que nós estamos falando ali é o seguinte: você, quando traz a tua oferta e você está profanando a mesa do Senhor, você que está mal com Ele. A tua oferta que está aqui, a gente impõe as mãos e a igreja recebe e ela será próspera para a igreja. Mas a tua parte com Deus está mal. Porque senão você pode falar: caramba, lá em Macaé tem um cara que não gosta de mim, não vou trazer minha oferta porque Deus não vai receber. Não é desta forma. A tua oferta tem que ser trazida e você tem que ter consciência de que, mesmo que o cara esteja em Macaé, a hora que você tiver oportunidade, ou vai lá correndo, faz qualquer coisa, mas a tua oferta trazida aqui, ela é recebida pelo pastor, ela é recebida e ela passa a ser santa. O nosso problema que nós estamos pregando ali somos nós com Deus. Amém, igreja? Bem entendido? Sabe por quê? Pode ser que na terça-feira, no culto de oração, não venha ninguém aqui. Mas cadê o pessoal? Não vai trazer oferta? Não, está todo mundo mal. A igreja vai ficar mal. Não é verdade? Então não é assim. Então, meus filhinhos, agora vamos falar. A igreja entendeu essa parte? Eu espero que não tenha trazido confusão para o povo de Deus, porque não é dessa forma que nós queremos. Então, meus filhinhos, e a oferta aceitável? Olha só, Isaías 56, versículo de 5 a 7. Isaías 5:6, versículos 5 a 7. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se acham no Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos que guardam o sábado, não profanando e abraçando a minha aliança. Abraço a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Qual é a oferta aceitável? É aquela, amados irmãos, se você vem para a casa de oração, você vem para cá porque você vai orar. E você vai orar para um Deus que está acima de todos os nomes. E você, na sua oração, você vai derrubando paredes. Você vai derrubando paredes. Tem alguém contra você? Comece a martelar em oração, que você vai ver que essa parede vai cair. E nessa sua oração você vai provar para Deus que o teu coração é generoso. Seja lá o que for, comece a martelar. Olha, meus filhinhos queridos, não tem nada melhor para o povo de Deus do que orar. Eu falo isso, sabe? Porque a igreja ainda não percebeu que a nossa vitória está na oração. O culto de oração na nossa igreja não é um culto com tão pouca frequência, mas é um culto que deveria ter muito mais frequência do que tem. E aí a gente ia vendo o compromisso nosso com a palavra de Deus a respeito da oração. Isso é muito bom. Diz a Bíblia: onde tem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é desta forma que a gente tem que entender. Vamos em frente? É culto racional. Culto racional Deus aceita. Que culto racional é esse, pastor? É Romanos 12, 1. Romanos capítulo 12. Nós bem conhecemos essa passagem, porque ela é uma passagem bem conhecida por todos nós. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus filhinhos queridos, esse culto é um culto racional. Esse culto é um culto que você vem aqui para dar louvores ao nosso Deus. É a tua mente ocupada pelo Espírito Santo. Novidade: Deus hoje não aceita sacrifício. Vamos ver isso um pouquinho à frente. Existem pessoas que pensam, ao se autofragelar, elas vão agradar a Deus. Isso não é verdade. Você vai ver biblicamente. Eu não quero adiantar aqui a mensagem para que não haja também tropeço. Mas o que o Senhor quer? É o seu físico aqui, é o seu corpo, é a sua presença, é a sua oração, é a sua mente, é o seu coração. É isso que o Senhor quer. É o nosso culto racional na casa do Senhor. Aleluia por isso. E vamos em frente. Outro item: suprimento na casa do Senhor. Olha um outro sacrifício que Deus aceita. Suprimento na casa do Senhor é aquela cesta básica que você traz. Você sabia que aquilo ali é um sacrifício que o Senhor aceita? É um sacrifício agradável às narinas do Senhor? Sim, é verdade, amados irmãos. Filipenses 4,18. Paulo escrevendo aos filipenses, ele escreve assim: olha, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e prazível a Deus. Sabe o que é, filhinhos? É nós suprirmos as necessidades dos santos. Amém, igreja? É nós suprirmos as necessidades dos santos. Quando você traz o seu quilinho de arroz, feijão e coloca aqui, você está fazendo uma oferta aceitável ao nosso Deus. Aquilo sobe como incenso agradável às narinas do Pai Celestial. Você está dizendo que você o ama, que você está aqui para colaborar com aqueles que necessitam, como aconteceu ali com Paulo. Paulo, ele era um homem que andava pregando para aqui e para ali, e o povo se preocupava com ele para ver o suprimento dele. E ele então, movido pelo Espírito Santo do Senhor, ele deixou-se registrado para todos nós. Amados irmãos, praticar o bem e colaborar. Como? Hebreus capítulo 13. Hebreus, um pouquinho mais à frente, Tito, Hebreus 13:16. Louvado seja o Senhor. Hebreus 13:16 diz assim, igreja amada: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Amém, amados? Estamos falando aqui de praticar o bem, colaborar. amados e eleitos de Deus, nós vivemos aqui numa congregação. Amém? Nós não somos tantas pessoas assim que a gente não venha nem saber o nome das pessoas. Às vezes a gente tem dificuldade em gravar o nome, mas tão logo a gente grava. Por exemplo, a Rosa, eu já sei que o nome dela é Rosa, está ali, seja bem-vinda. Então, meus filhinhos, com o tempo a gente passa a conhecer melhor as pessoas, e aí a gente vai vendo as necessidades da pessoa. Se porventura você pode agraciar essa pessoa, por que não? Por que não? Olha só, perdoa-me o que eu vou dizer, mas é algo que aconteceu e a pessoa está aqui. Uma ocasião eu vim para cá e vi um irmão que estava com frio. Eu tirei meu capote e dei para ele. Depois ele veio me devolver esse capote. Eu não quis, não é seu. Uma semana depois ganhei um capote novinho. Uma pessoa esteve lá em Petrópolis, não sei aonde, gostou e veio e me trouxe um capote. Aí eu fico olhando, como é que Deus é maravilhoso, né? Eu não dei pensando em nada, mas Deus é tremendo. Deus é como se Ele estivesse mandando algo para você, dizendo: meu filho, eu gostei da tua atitude. A coisa é maravilhosa, meus filhinhos. Aquilo que você dá, aquilo que você sai de você em prol do irmão, Deus manda em abundância para você. Deus manda em abundância para você. Graças a Deus. Se você não tem o hábito de fazer isso, faça. De vez em quando faça uma limpeza no seu guarda-roupa. Às vezes tem uma blusa ali que não dá mais em você, porque você emagreceu muito. Aí procure uma pessoa que esteja mais gordinha e dê. A irmã Rosana riu. Raciocínio muito rápido. Graças a Deus, né, queridos irmãos? Às vezes você tomou um pouquinho de corpo, não é? Aquela roupa não dá mais, a gente vem para a igreja assim. Compre a maiorzinha, se solte e passe um regime. Mas não deixe o irmão necessitado. Graças a Deus. Queridos irmãos, Deus é maravilhoso conosco. Amém? Somos edificados para sermos sacerdotes santos. Somos edificados, somos santificados, somos todos para que nós sejamos sacerdotes santos ao Senhor. Veja com o pastor em 1 Pedro 2:5. E essa obra quem faz é Deus em nós. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém, amados? Queridos irmãos, sacrifícios agradáveis. Esses sacrifícios agradáveis são os sacrifícios que nós nos colocamos à disposição do Senhor. Olha, às vezes a gente não tem tempo para nós, mas para o irmão a gente tem que ter. Amém, amados? Existem pessoas que não gostam de ser incomodadas, não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus filhinhos. Se nessa hora que você não gosta de ser incomodado, se um irmão seu ou um vizinho, uma pessoa precisa de você, você vai dizer que não vai? Não pode ser por aí. Quantas vezes aqui na igreja os nossos oficiais saem para socorrer pessoas, deixam a palavra de Deus para socorrer uma pessoa que está passando mal? Isso é louvável. Esse sacrifício Deus aceita. Amém, amados? Aleluia. Então diz assim, amados irmãos, em 1 Pedro 2:5, também vós mesmos, como pedras que vivem, olha, pedras que vivem, aleluia, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, não é carnal, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais. Vamos em frente, amados irmãos. Olha só, Jesus se ofereceu como sacrifício vivo para nos purificar e nos salvar. Amém? A igreja sabe disso? Você sabia que Jesus Cristo morreu por você? Lógico que sabe. Lógico que sabe. Mas às vezes tem gente que não sabe. Jesus Cristo se ofereceu em sacrifício vivo para nos dar um novo caminho, para nos salvar, para fazer com que nós fôssemos resgatados da maldição da lei, para que nós fôssemos resgatados de onde nós estávamos, nas trevas, e colocado debaixo da luz do Filho e do seu amor. Então, meus filhinhos amados, temos que entender isso com bastante propriedade. E para você entender isso com bastante propriedade, você tem que vir comigo aqui em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Amém, igreja? Vamos achando. Hebreus 10. Versículos de 1 em diante. Eu gostaria que a igreja prestasse bastante atenção nesses versículos que nós vamos ler. E se você tiver alguma dúvida, pegue isso como trabalho para casa. Em casa, amanhã, martele essa leitura, que o Espírito vai falar para você muitas coisas boas. Amém? Amém? Eu gostaria de ter toda a atenção da igreja. Amém, Lucas? Eu gostaria de ter toda a atenção da igreja para a leitura que nós vamos realizar aqui e agora. Então diz assim, Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Vamos parar um pouquinho, porque é bom a gente entender isso aqui. Olha só, meus filhinhos, os sacerdotes, eles tinham a obrigação de oferecer cada ano o sacrifício a Deus. Sendo que o Senhor está falando aqui que nessa época da lei ninguém era aperfeiçoado. Esse sacrifício não trazia perfeição a ninguém. Vamos entendendo isso, porque nós estamos saindo da lei para entrar nessa graça. E o povo de Deus tem que entender isso, porque isso é até doutrina para todos nós. Então diz assim no versículo 2: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais terem consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Querida igreja, ainda hoje temos gente que sacrifica. Que sacrificam. Se você for nas encruzilhadas, você vai ver galinha. Embora só está a carcaça lá da galinha, porque a coisa está preta. Tem gente que está levando até caldo quinó. Já não está nem mais levando galinha. Mas o importante é a intenção que eles estão fazendo. Lá em Brasília, eles matam vaca, bode. Quando eu cheguei no Parque Leopoldina, tinha tanto bode andando por ali. Hoje não tem mais, acabaram, mataram tudo. Coitados dos bodes, morreram. Pombo. Olha, uma vez eu tive um sonho de um amigo meu, e eu andava sempre de asa arriada, com bursite aqui, bursite dali, bursite tudo quanto é canto. Olha, bursite para tudo quanto é canto. Alguém já teve bursite aí? Amém? Olha, quem não teve, não queira ter. Porque eu nunca dei a luz, mas já me disseram que bursite é pior que dar a luz. Então, quem nunca teve bursite, peça a Deus para nunca ter. 15 dias sem mexer o braço, uma dor tremenda, não pode dormir, não pode se mexer, não pode nada. Um dia, um amigo meu veio conversar comigo, botou a mão no meu ombro e eu, opa, um presbítero. que o Amado tem? Bursite. Ele olhou para mim, isso é trabalho feito. E eu vou te dizer, teve sangue de animal. E tem mais, Deus vai te dizer quem foi. Amados, eu falo isso, eu fico arrepiado. Porque a partir daquele momento, eu comecei a desconfiar. Mas eu não podia ter certeza. Uma desconfiança não é certeza, não é, Creuza? O que eu fiz? Comecei a orar. Aí eu estava no quartel, numa área que eu estava tomando conta ali, de uns civis que batiam um cartão, e eu pegava os cartões, levava lá para a DP. E já tinha passado da hora, e eu sempre dava uma colher de chá para os atrasados, para que eles não perdessem nada e não tivessem problema. Ficava ali 5 minutos, 7, às vezes até 10 minutos, batia um cartãozinho e eu levava lá para a DP. E eu então comecei a andar para lá e para cá nessa plataforma e comecei a orar, porque isso tinha acontecido no domingo. E esse dia era segunda-feira, de manhã cedo. E eu estava andando ali, andando. E essa pessoa que eu estava desconfiada, eu falei: Pai, traga-me esta pessoa agora, se o que eu estou pensando é certo. Amados irmãos, quando eu cheguei na esquina, quando eu ia virar, dei de cara com essa pessoa. Quase que eu desmaiei. Aquele impacto. E ele chegou atrasado. Mas a minha palavra foi tão materializada, Valdez, que na hora que eu cheguei na esquina daquela mureta, ele chegou e, como se estivesse me dando um susto, aí eu empalideci e agradeci a Deus. Aí sabe o que eu fiz? Todas as vezes que esse rapaz chegava perto de mim, que ia botar a mão em mim, eu tirava e repreendia em espírito. Nunca mais tive bursite. Em outros, e para complementar, sonhei o trabalho que ele fez para mim. Foi uma pomba que derramou sangue. A coisa é séria, filhinhos. A coisa é muito séria. Às vezes a gente não dá muita trela para isso, mas é a pura realidade. Vamos em frente? Nós paramos aqui no versículo de número 6, versículo 7. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui é Jesus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos, nem oblações, pelo pecado, nem com isso se deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Amém? Coisas que se oferecem segundo a lei. Muito bem. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove, sabe, meus filhinhos, a lei para estabelecer a graça. Remove os sacrifícios para que agora venha a oferta pacífica ao nosso Deus, que é o nosso culto racional. Não é mais autofragelar, não é mais você sacrificar, não é mais você botar a tua carne para baixo, porque a tua carne não se converte nunca. Filhinhos, preste atenção. É pena que a hora já está avançando. Mas olha só, você tira um dia para jejuar. Começa a jejuar. 4, 5 horas de jejum. Alguma coisa acontece, você imediatamente responde mal. Responde mal para um filho, para um marido. O que adiantou o jejum? Aí você continua fazendo jejum. Daqui a pouco você trabalha num comércio, como aconteceu com um amigo meu, chamado Eduardo. E as pessoas fogem, porque ele, quando falava, aquele bafo, vinha aquele bafo de onça que ninguém aguentava. Era comércio dele. E ele não entendia por que a clientela ia embora. Ele jejuava todo dia. Bem, sacrificar sua carne para que você venha espiritualizar o teu espírito, quer dizer, fazer com que o teu espírito esteja perfeito perante Deus. Olha, amados, A Bíblia diz que a nossa carne é carne de imundícia. E nessa carne de imundícia habita um espírito. Quem é que tem que santificar? É o espírito, não é a carne. E o sacrifício da tua carne não vai trazer santo o teu espírito. Ah, pastor, mas Jesus jejuou. Filhinhos, Jesus cumpriu a lei. Ele veio para isso. Mas, pastor, o jejum a Bíblia manda. Olha, o jejum foi levantado para os judeus. Nós somos gentílicos. Isso é tremendo. Quando Jesus Cristo estava com os seus discípulos, os fariseus perguntaram: mestre, nós jejuamos, teus discípulos não, por quê? E ele então respondeu da seguinte forma: isso eu estou trazendo sem estar no script da mensagem, é só para trazer conhecimento para todos nós. Os saduceus, quem eram os saduceus? Aqueles homens que aprontavam a Jesus. Ora, os discípulos estavam com Jesus. Aí Jesus Cristo disse para ele assim: olha, enquanto eu estiver com eles, não há necessidade deles jejuar. Mas haverá um período em que eu não estarei com eles. Então esse período eles terão que jejuar. Sabe qual foi o período? 3 dias que ele esteve morto. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Pode glorificar o nome do Senhor? Bem, tem uma ressalva a fazer. Tem uma ressalva a fazer. Pastor, e se eu jejuar? Olha, a Igreja da Graça Plena não proíbe nada. E se eu jejuar? Olha, se você jejuar com o intuito de agradar a Deus, não vai agradar. É um sacrifício que o Senhor não quer. Mas se você fizer um jejum para que você se limpe o seu organismo, para que você, sabe, se purifique a respeito dos seus órgãos, aí é diferente. Agora, o jejum que a gente fala, sempre a gente pensa em comida, não é verdade? Mas você pode fazer um jejum de qualquer coisa. Você pode fazer um jejum, digamos, de orar, não deixando de orar, mas você se recolher para ficar ali 2-3 horas orando. Isso aí é um jejum que o Senhor aceita. Mas desde que isso aí não seja sacrifício, que você não esteja com o joelho no milho, que você passe fome. Não. Fazer um jejum de sexo pode também, mas a Bíblia diz para não ficar muito tempo, para que Satanás não venha trabalhar. Então, existem muitas coisas que nós podemos fazer. O que o Senhor não quer é sacrifício de nossa parte. Porque, vamos continuar a leitura, você vai ver que coisa maravilhosa. Diz então assim a palavra de Deus: remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Olha só, uma oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. A igreja está entendendo? Isso é fantástico para todos nós. Versículo 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Sacerdotes ofereciam sacrifício uma vez atrás da outra, e que esses sacrifícios nunca poderiam remover pecados. O pecado estava lá, não removiam, eles simplesmente encobriam, e era provisório, e todo ano tinha que fazer, porque todo ano tinha pecado, e isso todo ano. Então diz assim: Jesus, porém, versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Por um único sacrifício, diz a Bíblia aqui, amados irmãos, Jesus tendo se oferecido, para sempre, o único sacrifício pelos pecados. O sacrifício de Jesus aniquilou o pecado, matou Satanás. Quer dizer, Satanás não está morto, deixa eu consertar. Matou a ação de Satanás na vida daqueles que têm Jesus dentro dele. Nós não podemos é vacilar, porque Satanás vai botar a casca de banana para você e eu escorregar, nós escorregarmos. Então, dando continuidade, versículo 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Quem é que está sendo santificado? Nós. Amém? Nós não estamos sendo santificados? Então diz a palavra de Deus que por uma única oferta de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Então, meus filhinhos, o meu espírito, ele está perfeito. O meu espírito está perfeito. O teu espírito está perfeito. E a gente tem que entender isso. Agora, a carne não. Existe uma mensagem, qualquer dia eu posso trazê-la, que é o espírito e a carne. A Bíblia diz que um briga com o outro. Amém? Um puxa para lá, a carne puxa para o pecado e o espírito puxa para a santificação. Sabe quem é que vai vencer? Aquele que você der mais comida. Olha, a comida do espírito é o quê? A palavra de Deus. E a comida da carne é o quê? O pecado. Quer ver uma coisinha rápida? A hora já está avançada, mas eu não posso deixar. Amados irmãos, tem uma passagem que a igreja conhece que diz que a Eva foi tentada pela cobra. E a Eva então comeu, mexeu lá na fruta, mexeu, deu para Adão também embarcou e a coisa ficou do jeito que está, que nós estamos tomando conhecimento. Nós sabemos disso. Mas quando Deus veio falar com Adão, Adão se escondeu. Adão, onde é que você está? Ah, eu estou aqui escondido. Mas por que você está escondido, Adão? Eu estou nu. Quem é que disse que você está nu, Adão? Até aquele presente momento, Adão não tinha nada, sabe? Ele estava nu falando com Deus, estava uma bênção. Mas a partir do pecado, ele passou a perceber que estava nu. Bem, aí tem tantas coisas maravilhosas para a gente extrair. Bem, Deus falou: Adão, o que você fez? Eu comi do fruto que a mulher que tu me deste me deu. Quer dizer, começou a jogar as culpas, né? Chega para ela e vem você: ah, mas foi a serpente que me deu. Até hoje isso é usado, não é verdade? Ninguém quer assumir nada. Filho feio não tem pai. Essa é a verdade. Então, vamos em frente. Depois que tudo ficou resolvido, Deus então distribuiu as missões. Falou para Adão: Adão, você vai ter que sustentar você e tua mulher com o suor do teu rosto. É por isso que eu não jogo em loteria, não jogo lugar nenhum, porque eu tenho que me sustentar com o suor do meu rosto. Amém? Dinheiro fácil não vem de Deus. Ele fácil vem, fácil vai. E você ainda fica na pior. Bem, o pastor Miro falou hoje a respeito de bingo, né, pastor? Só desgraça. Para Eva, Deus falou assim: olha, você vai servir o teu marido e você vai ter que sofrer a luz, a dor do parto. Sobrou para a cobra. Sobrou para a bichinha também. Aí o Senhor disse para ela assim: olha, e você vai rastejar e se alimentar do pó da terra. Amém? Mas tem uma parte lá na frente que diz que nós somos pó. O homem é pó. Então, Satanás se alimenta da nossa carne, que é pó. Isso aí é o alimento de Satanás. A igreja entendeu? A volta de tudo isso aí, todas as vezes que eu peco, eu estou dando alimento para a cobra. Estou dando alimento para Satanás. Todas as vezes que eu peco. Bom, só para complementar essa passagem, que não tinha nada a ver com a minha mensagem, não sei nem porque eu estou trazendo isso aqui, mas o Espírito sabe. Só para complementar, mesmo na queda do homem, mesmo na queda de Adão e da Eva, a primeira misericórdia que Deus teve foi tapar os sexos deles. Porque a partir de então, foi a primeira misericórdia que ele teve, que ele matou um animal, matou um animal, desceu o sangue, amém? Para encobrir o sexo, porque a nudez representa o pecado. Então, a primeira misericórdia que Deus fez, porque o homem botou logo uma folha ali para tapar, mas aquilo ali não adiantava nada. Então, Deus matou um animal, sacrificou um animal para encobrir o pecado. É por essa razão que sangue de bode, de ovelha, essas coisas que trazem assim, de animais, não pode aniquilar o pecado. O pecado foi aniquilado pelo sangue do Cordeiro Perfeito, que foi Jesus. Vamos continuar a leitura? Então diz assim, amados irmãos, já estou terminando e tem que ser desta forma. Jesus, porém, sendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à destra de Deus, aguardando daí em frente, adiante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, quer dizer, do pecado, não há oferta pelos pecados. Então Jesus Cristo pisou na cobra. Jesus Cristo aniquilou o pecado. Acabou. Então não existe mais aquele medo. O que eu tenho que fazer hoje é policiar minha carne, porque a minha carne vai levar para a tendência para o mal. É o desejo, é a gula. São os cinco sentidos que nos levam à perdição, se a igreja quer saber. É aquilo que você vê, cobiça. É aquilo que você escuta também, sabe? Você chega perto de uma menina e fala assim, lindeza. Ela fica toda arrepiada. Às vezes não sabe nem quem é que está falando. É pelo ouvir. E assim por diante. E vai embora. Não quero entrar no mérito da questão. Então, meus filhinhos amados, eu quero fechar aqui a mensagem dizendo o seguinte: existem coisas que o Senhor recebe, existem outras que não. Hoje em dia não existe mais sacrifício humano, carnal, que o Senhor quer. Pastor, então é pecado? Eu não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que não funciona. Deus não barganha. Eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Não. Você vai fazer isso porque você é filho de Deus. Eu vou dizimar porque eu sou filho de Deus. As bênçãos, elas hão de me acompanhar porque eu sou um filho de Deus obediente. Amém, igreja? Que o Espírito Santo de Deus nos cubra com todo entendimento, e a Bíblia e o povo do Senhor diga comigo amém.